O charme das canções são suas frases banais, são seus ais, seus us e ãs. Coisa de fazer sorrir a triste noiva do faquir, coisa de fazer sonhar a moça do nono andar, coisa de fazer parar o chofer do caminhão. São seus ãs, meus ais e us. Coisa de fazer chorar a natureza morta, o charme das canções são eu te amo, tua traição, teus punhais e ai Jesus, são seus us, meus ãs e ais. São jamais jasmim ou nunca, são nunca mais vou querer teus beijos, ou serão teus beijos sempre, sempre mais. São seus ais, seus us e ãs, coisas que entortam um certo coração. Seus ais, seus us e ãs, coisas que entortam um certo coração. São jamais jasmim ou nunca, são nunca mais vou querer teus beijos, ou serão teus beijos sempre, sempre mais. São seus ais, seus us e ãs, coisas que entortam um certo coração. Seus ais, seus us e ãs, coisas que entortam um certo coração. Seus ais, seus us e ãs, coisas que entortam um certo coração. Coisas que entortam um certo coração. São seus ais, seus ais.